superfície do teu poder. Não vou ter medo de falar o que podes fazer. Se tens a chave de Davi que abre e fecha, abra os meus olhos, estou à espera pra ver as almas resgatadas pelo teu amor, pra ver o filho retornar à casa que deixou, pra ver o homem te adorar no invisível. Isso é incrível, isso é incrível. Cura, cura os desenganados. Missionários, cura os missionários.